não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, cessar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a mal tragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. Estou para vos salvar, sossegai.